Cintia Neme, atriz no trem, chame Recife na frequência 288. 288, boa noite, Cintia Neme. Boa noite, Movô. Obrigado, bom trabalho. Azul 4209, estabilizado no localizador. Sim, irmão. Complete final LF, chame a torre 1-8612. 186. 6224, desça para 2000 pés. Autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. 2000 pés, autorizado, reportará estabilizado 2209, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 149. Livre pouso, 14209, solo 56, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette, 8, 14209. Comandor, tá 3305, tem informação e autorização, Recife, nível 330. Tan 3305, aguarde cópia, Recife. Aguardo, 3305. Controle Salvador, TAM 3178, passa ao nível 175, descendo a 1150. Chegada Mari, informação Whisky. Só 3178, acima identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés. Altímetro no zero, no meio, está autorizado sinal LS, reporte localizador. Desce com 10 no meia para 2000 pés na chegada Mari. Reportará estabilizado o localizador, então 3178. Xenem 6224, uma milha para externo, autorizado sinal LS, chame agora a torre, 1-8612. 18-6, 6224, grato. Contact, receive sensor, frequency 1. Oi, Salvador, muito boa noite, Oxenay 6224. Boa noite, Oxenay 6224, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus no 29. Autorizado o pouso, 6224. São 3305, pronto, cópia. Liga 3305. São 3305 para Recife, autorizado nível 330, via Peruísque 58, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-19 decimal 35, aciona 5573. São 3305. Estimativa autorizado Recife, 330, via Peruísque 58. Decolagem 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935 controle, eu transponder 5573, pronto para puxa acionamento, tá 3305. Então 3305 no portão 7, vai, tá autorizado o time para o táxi, então 3305. Tá autorizado, é passar para o táxi, 3305. Caso 1-4209, na escuta? Ah, escuta. Mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette. Antes da Juliette, mano. Solo ao 01, táxi via Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia para o 01, autorizado 6224. Azul 4209, visual com Airbus da TAM no Travis Gate 7. Para aguardar o tráfego da TAM e após ingresso via Juliette para o Gate 08. Após a TAM via Juliette, pode. Oceaner 6824, vai aguardar o prosseguimento do táxi do tráfego da Azul à sua frente. Negativo, aguardando a Azul 6224. Salvador, tá 3305 acionado, pronto para o táxi, está com 38 a bordo, autonomia de 3 horas e 59 minutos, alternando Natal. Então, 3305, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem e ajuste no 0 no meio. Estimativo, Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera é porta quando pronto, estado no 0 no meio, dando 3. 0. Não, estou observando aqui, inclusive não, a gente não está sabendo de nada. Vou até registrar alguma ocorrência. Pronto, está 3305. Então 3305, Aline decola, vento 1 no 70 graus, no 2 nós. Aline decola no 0, então 3305. 3305, decola 07, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. Até 5, bom dia, 3305. Salvador, boa noite, Altan 3305, cruza 1700 para o 330 na PUC. 3305, contato radar, sobre manter o nível 330, sai da PUC. Na PUC, 330, 3305. Localizador, pista 190 e LS 3178. LS, torre na noite, 612, 3178. Localizado LS, 3812, 3178. Torre Salvador, 3178, estabilizado LS, pista 190. Então, 3178, livre pouso pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-0, 3178. Está autorizado voar na proa do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, está 3305. 3178, solo aos 14, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette para gate 7, 3305, chame Recife, frequência 126.85, boa noite. 1685, boa noite. Condor, boa tarde, Europa 083. Europa 083, Skok Identity, send to 2000 feet, altimeter 3107, via bom for arrival, Europa 083. Bomb arrival 2000 feet on QNH 1017. Salvador 4209. Azul 4209, pronto, cópia? Prossiga. Azul 4209 para Confins, nível 380 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge, após Bridge, direto Confins. Controle Salvador 1, 19.35, aciona 5571, azul 4209. Gente, autorizado para Confins no 380, agora estamos 0 para a direita. A subida da Elma após Leda e Bridge. E após Bridge, direto Confins, 1935-5571. Correto, chame para o pushback acionamento, azul 4209.